escuridão. Medo, fim de esperança, desespero, ignorância, fim de toda confiança. Sangue, morte, agonia, perfurando o coração. O inferno essa seria a mais provável descrição. 2 de outubro de 92, guarde essa data para se lembrar depois. Mate urina, sangue de AIDS, sem mulher, sem roupa, sem água. O desespero e o sofrimento misturado à mágoa. Sobreviver, tentar viver de maneira impossível. Recuperação é uma meta inatingível. Em apenas meia hora a morte reinou. Muita gente chorou, muita gente aprovou. Corpos espancados, fuzilados, esfaqueados. De um dia de massacre, esse foi o resultado. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Muito sangue, muita morte no pavilhão 9. Lágrimas se misturaram com toda a merda. Vidas encerradas, cicatrizes abertas. Sangue na camisa, na escova, na toalha. A morte como a sombra de uma classe abandonada. O sistema carcerário é a prova de toda a miséria que impera nessa nossa era. É a sombra de uma população submissa. Ideia de extermínio nunca esteve tão fixa. De um lado facas com sangue contaminado, do outro metralhadoras e revólveres empunhados. Em pouco tempo veio a rendição, mas já era tarde. Pode crer, não houve perdão. O país se dividiu em opiniões. A notícia só veio depois das eleições. Muita gente aprovou, então perguntarei: desse jeito para que então existe a lei? Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Muita morte. Muito sangue e muita morte no pavilhão 9. Aqueles encarregados para que a lei seja cumprida foram os primeiros a fazer com que ela fosse esquecida. De repente na cadeia não existe santo. Mas mesmo assim no mundo inteiro isso causou espanto. Num país onde a lei não tem mais importância, apoiar esta chacina é sinônimo de ignorância. Isso eu vou dizer que não aconteceu à toa. Esse fato fez um buraco na alma das pessoas. Milhares de presos, espaços reduzidos. Milhares de policiais são recrutados, escolhidos. E o que vejo melhorar de condições? Não! Aumenta a violência, morte e decepção. De escola de criminosos, ela foi chamada a um campo de concentração. Ela foi comparada, está na hora de políticos levantarem de suas cadeiras para corrigirem esse tipo de sujeira, então. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Muito sangue, muita morte no pavilhão 9. Muitos dizem que o que aconteceu na prisão é destino merecido de todo ladrão. Mas se político rouba, como dizem por aí, por que que nunca foi parar no paredão então? Eu lhe digo que nunca haverá paz, paz, enquanto não houver justiça social. Pode recrutar milhares de policiais e a violência aumentará cada vez mais. Hoje morrem dois na zona, na sul, zona sul, na zona leste. Zona leste. Ontem morreu, morreu um. Na norte oeste morreram mais de 6. Faça as contas e dará quase um Carandiru por mês então. Devemos manter nossas crianças longe dessa doença antes que algo pior aconteça. Lamentemos pelas almas que aqui não estão mais. Infelizmente esses foram fatos reais. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Terror no Carandiru. Fatos reais. Muito sangue, muita morte no pavilhão 9. Muito sangue, muita morte no pavilhão 9. 9, 9, 9. MD, Mano Caos e eu, MC Lee. Sempre baseados em fatos reais.